Torre Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, boa noite, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 08, 0 grau, 089. Autorizado, pouso no 0, 6908. Afirmo, 08, 0 graus, 80 graus com 8 nós. Senti, 6908. Autorizado, Guna 358, aposto táxi. Azul 6908, no solo azul no 4, libere a direita, via taxi 3, Golf, prossiga taxi via Alfa, Kilo até o pátio 3, quando no pátio 3, atenta a sinalização. Azul 6908, para atenta ao sinalizador, o azul 6908. Igual nota, para o táxi. 126 voz, minha 3 horas e 5, né? Change táxi à direita, via táxi para a Índia, passa pronto, no ponto de fé para o Nicolás. Salvador, Tower, morning, this is Sun 3170, down Lockheed India, Sierra runway 10 inside. Sun 3170, clear to land, runway 10, wind is 080 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Sun 3170. Somewhere, good evening, Argentina 1910, established on localization runway 10. Roger, Argentina 1910, continue approach, expect to locate the runway. Continue approach, Argentina 1910. Stand 3170 on the ground at 19 leaving via taxiway Fox, continue attack by Alpha, report before taxiway Juliet. Fox Alpha, we will report after Juliet, stand 3170. China 1910, clear to land runway 0080 degrees 079. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Gol na 350, ele mantém pistona 0. Ah, ele mantém pistona 0, gol na 350. Approaching Juliet, 3170. Via Juliet, 07. Will you confirm? So, 10-3170. 07, via Juliet, 10-3170. Good job. 1901 on the ground, 22, leaving Vitex with Fox, continue taxi Alpha, Juliet, 10-11. Alpha, Juliet, 8, 11, Argentina, 1, 9, 1, 0. Zona 350, decolagem autorizada, 080 graus, 079. Autorizada, no 350, decolar as 24, chama o controle, 120.8. 20.8, bola 350. Salvador, bom dia, TAM 3520, raça Simbra, na sua escuta e baixo travado. Bom dia, TAM 3520, autorizado pouso, pista na 0, vento 090 graus, 059. Autorizado pouso na 10, TAM 3520. Na 3520, na sala 34, na libera direita. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, na 3520. Alves, Salvador, voo no 592, bom dia, estabilizado no X-Ray visual. Bom dia, voo no 592, pouso autorizado, 090 graus, 619. Livre pouso, voo 592. Salvador, bom dia, voo 1192, informação Charlie, posição 8, autorização de tráfego recíproco. Salvador, bom dia, voo 1192, informação Charlie, posição 8, autorização recíproco. Gente, voo 1192, agora de copo. Guardando. Luna 592, no solo 40, libere direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Obrigado, boa noite, 592. Boa noite. 2218, estamos prontos para o push de acionamento, se possível aguardando autorização com o freno táxi. Quem é autorizado a iniciar o pushback, o Gol 992, está pronto para copiar? Então, copiamos e após iniciamos o pushback do Gol 992, prossiga. Recife, autorizado, 370, via PZ 197, decola pistuna 0, faz a decolagem curva esquerda. Perfil de saída Pucagi Amaru, acena 5072, controle 120, decimal 8. 370, aprovado Recife, PZ 197, decola 10, curva esquerda, Pucagi Amaru, Aracaju, Amaru. 5072 no transponder e o controle 208 com 1192 iniciando pushback, correto? Tá correto, reporta o táxi. Mataremos o táxi, 192. Táxi, Gol 1192 para o táxi, COB 135, autonomia 3 horas e 37 minutos, alternativa ao pessoa. Gol 1192, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera XMP1, ajuste no 092. Táxi via Índia, no ponto de espera, ajuste no 012, Gol 1192. estabilizador, gol 1192 no posto de espera do 10. Gol 1192, autorizado em área decolar, 090 graus, 059. Livre decolar, gol 1192. Gol 1192, decolada 51, chame controle 20 decimal 8. 120 decimal, gol 1192. Leia, good evening, Argentina 1911. Argentina 1911, stand by to cruise. Go ahead. Stand by.